Música achada na casa da achada. Achada na rádio. Passageiro clandestino. Diário de Mário Dionísio. Ah, olha, hoje. O que aconteceu hoje? O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Achada na rádio. Achada na rádio. Na rádio. O meu grito e o meu canto é a voz de contar. Um poema de Mário Dionísio. Achada na rádio. O prazer da escuta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A casa da chave no 12º ano. Neste 12º aniversário da Casa da Chave, na verdade é o 13º da Associação Casa da Chave Centro Mário Dionísio e o 12º da Casa da Chave aberta ao público. O aniversário começa na quinta-feira, dia 30 de setembro, às 18h30, com uma arruada pelo bairro, com leituras e canções, para convidar toda a gente a vir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A Casa da Chave no 12º ano. Pois é. A Casa da Achada Centro Mário Dionísio está quase a fazer 12 anos de abertura ao público. E estamos a preparar um conjunto de dias especial entre 30 de setembro e 5 de outubro, a que chamamos a Casa da Achada no 12º ano. Nesta Achada na Rádio de hoje, vamos saber mais sobre estes dias especiais. A Casa da Chave no 12º ano. Este é o 23º programa Achada na Rádio. Passa pela primeira vez na sexta-feira, 17 de setembro, às 21h, na Rádio Paralelo, e repete no dia seguinte, sábado, às 17h. Depois é publicado em www.centromariodionisio.org na secção de notícias, onde pode ser ouvido todas as vezes que quiserem. Para além de ficarmos a saber quase tudo sobre os 6 dias especiais de aniversário que aí vêm no fim do mês, a Casa da Achada no 12º ano, este programa de hoje vai também dar notícias sobre algumas sessões que aconteceram recentemente na Casa da Achada. Temos ainda direito a ouvir rubricas como O que é que aconteceu hoje? E Passageiro Clandestino, o diário de Mário Dionísio hoje. E ainda as diversas respostas ao desafio lançado pelo passado com 3 palavrinhas apenas, desta vez com as palavras máquina, pedra e buraco. Bom, o melhor é arrancarmos e começamos já por ouvir uma pequena peça sobre a sessão O Passageiro Clandestino Visita a Exposição. Muito bom dia. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Boa tarde. Alguém sabe o que se passa na Achada? No passado dia 5 de setembro, houve uma visita guiada à exposição à luz de Passageiro Clandestino, o diário recentemente editado pela Casa da Achada de Mário Dionísio. Uma visita à exposição 50 anos de pintura. Voltámos a fazer o Passageiro Clandestino visita a exposição de Mário Dionísio dos 50 anos e estamos aqui a falar com o Pedro Rodrigues, que veio assistir, e gostávamos de saber a opinião agora desta segunda volta, digamos assim, desta visita guiada especial, não é? Uma visita de rabinho sentado a esta exposição. Já é a segunda vez que venho, porque estive na primeira também, e é extraordinário que cada vez que se lê e olhar para aqueles quadros, os textos não são às vezes diretamente a falar daqueles quadros, mas de repente está-nos a iluminar aqueles quadros de outra forma, e isso é muito interessante. E é isso. Portanto, olhamos para os quadros de sempre de uma nova maneira? Sim, sim, olhamos de uma nova maneira. E outra coisa é que o diário de Mário Dionísio tem imensa reflexão sobre o trabalho concreto, sobre os materiais, sobre o processo da criação. E ao mesmo tempo reflexões sobre referências a pintores de que ele gostava, que admirava, textos de pintores, diários de outros, do Delacroix, fala do Picasso, do Goya, do Pignon, do sei lá mais o quê, imensas referências, mas o que é interessante é estar ali na exposição, ainda por cima com esta roda engraçada, e esse ouvir de repente faz ressoar nos quadros outra coisa e fazes vê-los de outra forma mesmo. A Reunião Clandestina, que é de 1947, e este título que ele lhe deu, Reunião Clandestina, não podia ser dado na altura, porque estávamos em fascismo, ou seja, ele chamou interior, quando expôs na terceira Exposição Geral de Artes Plásticas de 1948, deu-lhe o título interior e só depois do 25 de Abril é que voltou a chamar, é que se pode voltar a chamar Reunião Clandestina a este quadro. É muito interessante pensar, ou perceber, ou ver, ou não sei, que este quadro, sim, Reunião Clandestina, é da mesma, foi feito no mesmo ano que este quadro de baixo, que se chama Pintura, e que também teve exposto numa dessas exposições gerais de artes plásticas de 1947, exposição essa que foi visitada pela Pitt, que resolveu apreender uns quadros, porque eram muito subversivos, entre os quais este. 13 de agosto de 1956. Fomos à noite assim para visitar o Ferreira de Castro. Com o carro lançado na escuridão da estrada, ele ao volante, o nosso romancista quer saber se a pintura é realmente o que eu preferiria se pudesse atirar apenas àquilo que lhe agradasse. E espanta-se por eu dizer que não, que um homem é mais coisas ao mesmo tempo. Como muitos escritores, não entende que além da cabeça se possa ter mãos e prazer das mãos, ou que além das mãos se possa ter cabeça e prazer da cabeça. Ou então, ainda menos, uma síntese disso tudo e que o drama para alguns seja precisamente o não se conseguir chegar a essa síntese. Estamos aqui com a Clara, que esteve a assistir à nossa exposição, uhum, e que nos vai dar a sua opinião. Olha, sim, à flor da pele, acabei de sair, gostei imenso. Gostei muito da maneira como expuseram os textos, a maneira como disseram. A interação com as pessoas, que apesar de estarem sentadas, criou-se movimento, o facto de as pessoas terem que se levantar, ir virando a cadeira, acabava também por dar uma dinâmica grande à sala, o que também gostei muito, e gostei imenso de ver através dos vossos olhos a exposição, que também começou por ser os meus olhos. Portanto, acabei por ver em muitos quadros pormenores que já tinha visto os quadros e não tinha reparado. Uhum. Aprendi bastante, sinceramente, ainda se aprende na Casa da Achada. E hoje foi o mesmo, através das histórias, através da descrição de alguns quadros. Então, de parabéns. Ainda podem viver a exposição, porque acho que termina 27. Até dia 27. Portanto, venham. Foi um domingo diferente. Obrigadíssimo. Muito obrigada. Porque nenhum homem é impermeável ao alcatrão onde vai com os pés, aos solavancos do tato que o leva, ou à moral convencionada onde secretamente apodrece. A vida, amar a vida, dar a vida pela vida, mas só com a proeza autêntica de quem realmente fala, só com a coragem da descoberta de todos os dias. Todos os dias, pessoalmente renovada, pessoalmente controlada, porque não controlada, pessoalmente contribuinte e útil, mas só assim, útil, nestes espaços e tempos blenorrágicos. Desenhar, aquilo a que chamam de desenhar, para que serve? Não é a habilidade de construir contornos, abstratamente determinados, que interessa. Desenhar e cobrir o desenho de cor, não é? Céus, para que serve isso? Para fazer lindos quadros que virão a ser achados agradáveis, bonitos, belos, na melhor hipótese. O que me interessa é pôr-me diante de uma tela branca com os meus pincéis carregados de tinta e começar a procurar. Enganam-se os que supõem isto uma atitude gratuita, um puro gozo, um jogo. Esta procura é do caminho da expressão do que em mim arde e anseia por libertar-se. Analiso-me bem e vejo que não há aqui sombra de simulação de grande artista insatisfeito. Já estou na altura da vida em que se conhece o que é autêntico. E só o que é autêntico vale a pena. Goya, sim, valeu a pena. E Picasso, e alguns mais. A minha terrível ambição, vaidade, orgulho, o que quiserem, está aqui. Só vale a pena ser um novo Goya, um novo Picasso, porque só assim será possível dar expressão a este maravilhoso sentimento revolucionário da grandeza de uma época fantástica de miséria e de glória, como a nossa. Ou Goya ou nada, ou Picasso ou nada. Achada na rádio. O prazer de estarmos juntos. Ô, Moringueira, você passou no teste da farinha? Ô, rapaz, sentei, tava tudo bem. Tudo certinho. Só tem saída, entrada neca. Neva. Ai, que saudades que eu tenho dos meus 12 anos. Que saudade ingrata. Dava da por aí, fazendo grandes planos e chutando lata. Tocando figurinha, matando passarinho, colecionando minhoca. Jogando muito botão, rodopiando peão, fazendo troca, troca. Ai, que saudades que eu tenho de uma travessura, o futebol de rua. Sair pulando muro, olhando fechadura e vendo mulher nua. Comendo fruta no pé, chupando picolé, pé de moleque paçoca. E disputando troféu, guerra de pipa no céu, concurso de pipoca. Como é que é a história da pipoca? É, quem é que não gosta? Tricô também é bom. O negócio é chegar pra lá que você vai ver que é bom pra gripe. Ai, que saudades que eu tenho dos meus 12 anos. Que saudade ingrata. Da banda por aí, fazendo grandes planos e chutando lata. Trocando figurinha, matando passarinho, colecionando minhoca. Jogando muito botão, rodopiando peão, fazendo troca, troca. Ai, que saudade que eu tenho, uma travessura, o futebol de rua. Sair pulando o muro, olhando fechadura, vendo mulher nua. Comendo fruta no pé, chupando picolé, pé de moleque paçoca. E disputando troféu, guerra de pipa no céu, concurso de pipoca. Pirulito e mandioca e maçaroca. Ora, bricó, quem é que não gosta? E a lata? Que beleza, e a saudade? E a vaselina esterilizada? Quem? Vai lá que tu vai ver que é bom pra gripe. Vai ficar bom legal sem tomar sua dor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. A Casa da Achada, no 12º ano. Na sexta-feira, 1 de outubro, dedicamo-nos aos números, numa sessão às 18h30, que esperamos bem simpática, da raiz quadrada da grosa à utopia. Adelina Precatado, professora aposentada de matemática, vem falar-nos de algumas curiosidades do número 12. E virá à baila mais uma dúzia de coisas, passando pelas memórias, mas sem desprezar as utopias. É na sexta-feira, 1 de outubro, às 18h30. Às 21h30, dedicamo-nos à história do século XX, com a inauguração da exposição Mário Dionísio Vida e Obra, que voltamos a mostrar na Casa da Achada até abril de 2022.

prendeva il tram, correva al suo lavoro. Lui faceva il turno che finisce all'alba, entrava in letto e lei n'era già fuori. Soltanto un bacio in fretta posso darti, bere un caffè tenendoti per mano, il tuo cappotto è umido di nebbia, il nostro letto serba al tuo tepor. Dopo il lavoro lei faceva spesa, buio era già, le scale risaliva, lui era in cucina con la stufa accesa, fanno da cena e poi già lui partiva. Soltanto un bacio in fretta posso darti, bere un caffè tenendoti per mano, il tuo cappotto è umido di nebbia, il nostro letto serba al tuo tepor. Mattina e sera i tram degli operai portano gente dagli sguardi tetri, di fissar la nebbia non si stanca mai, cercando invano il sol fuori dei vetri. Soltanto un bacio in fretta posso darti, bere un caffè tenendoti per mano, il tuo cappotto è umido di nebbia, il nostro letto serba al tuo tepor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Il nostro letto serba al tuo tepor. Achada na rádio, música à flor da pele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A casa da achada no 12º ano. Domingo 3 de outubro é dia de acordar a pensar nos problemas da habitação e com vontade de vir à oficina de lencinhos dos despejados, às 11h30 da manhã. É dia de educação visual. Depois de conversar, vamos transformar provérbios e ditados em frases sobre o direito à habitação e desenhá-las com cores num lencinho de bolso à maneira antiga, mas de uma forma moderna. Podem inscrever-se nesta oficina enviando um mail ou fazendo um telefonema para a Casa da Achada. À 1 da tarde de domingo 3 de outubro, fazemos um piquenique no Largo com a Bibliambule, a biblioteca ambulante da Margarida Guia, grande amiga que nos deixou esta herança que há de chegar de Bruxelas. Serão leituras com rédea solta e vozes dissonantes. Tempo para beber um copo, comer um pastelinho, tirar um livro, tocar uma caixinha de música e ler o que apetecer. Toda a gente pode participar. Às 15h30, há a oficina de técnicas de expressão. A partir dos exercícios de escrita de Raymond Queneau, Tony e Diana Dionísio apresentam uma oficina que nos vai pôr a escrever. Podem inscrever-se por mail ou telefone. Ainda nesse domingo, 3 de outubro, faremos às 18h30 uma conversa com leitores do primeiro volume do Diário de Mário Dionísio, Passageiro Clandestino, editado em abril deste ano pela Casa da Achada. Apelamos a todos os leitores do Diário de Mário Dionísio que venham a esta conversa para trocarmos impressões de leitura entre todos. O que surpreendeu? O que indignou? O que é que ainda nos diz alguma coisa hoje? Que comentários a fazer a isto e àquilo? Queremos ler o segundo volume? É a última conversa de domingo, 3 de outubro, às 18h30. A Casa da Achada, no 12º ano. Passageiro Clandestino. O Diário de Mário Dionísio. Hoje, 25 de setembro de 1955. Há 6 meses que me esqueci de conversar com o meu passageiro clandestino e que o tenho deixado fechado lá nos fundos da gaveta. E quantas coisas se têm passado nestes 6 meses. Do modo geral, reparo que só procuramos o diário nos momentos negros ou terrivelmente desocupados. Quem se vai fiar num diário? Eles são incompletos e, por isso, falsos. Mas a verdade é que este diário não é para que ninguém se fie nele. É uma necessidade que por vezes me assalta e talvez uma pequenina curiosidade maliciosa de ver o que isto dá. Nada mais. 25 de setembro de 1955. Passageiro Clandestino. O Diário de Mário Dionísio. Hoje. Achada na rádio. Música à flor da pele. Muito bom dia. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Boa tarde. Alguém sabe o que se passa na Achada? Na segunda-feira, dia 14 de setembro, tivemos a sorte de ter Regina Guimarães a apresentar 2 filmes, um filme de David Perlov, do ciclo Diários, e mais um filme também diarístico dela própria, Regina Guimarães, uma estreia absoluta de cinema pobre. Aqui vai um cheirinho dessa sessão. Muitas pessoas falam da fusão da arte e da vida, mas acho que poucas pessoas como o David Perlov chegaram precisamente a esse ponto em que a arte, a sua arte, se funde com a vida. Desculpa, eu estou um bocado nervosa porque tenho vergonha de se fizer mal esta apresentação de um homem que eu admiro tanto. Mas, bom, relativamente ao meu filme, é muito simples. Isto, eu fiz um primeiro filme durante o primeiro confinamento que se chamou Diário do Confinamento. Foi mais ou menos um diário, não é? Pronto. Era um filme um bocado mais longo que este, e quando veio o segundo confinamento no mês de janeiro, eu senti uma imensa nostalgia da vida da rua. Eu vivo numa rua onde dou com todos os vizinhos. Nós fazemos festas, organizamos almoços e jantares, frequentamos as casas uns dos outros e, de repente, o confinamento destruiu um bocadinho essa vida da vizinhança e eu decidi dirigir-me por e-mail aos meus vizinhos e pedir-lhes que me enviassem uma gravação deles mesmos a cantarem uma canção do seu agrado. E a minha ideia era, com esse material bruto que as pessoas me iam enviar, que podia ser só som ou som e imagem, eu pretendia fazer um filme que reconstruísse relação, porque neste momento o que me interessa fazer em termos de imagem em movimento, não sei se chama cinema, se é outra coisa qualquer, é um gesto que é um gesto da relação, que serve para entrar em contacto com as pessoas e pôr as pessoas em contacto comigo através do objeto de filme. E pronto, e é tão simples como isto, as pessoas mandaram coisas, entretanto eu fui filmando outras coisas que estavam a acontecer na rua. Um vizinho meu tinha comprado um drone, andámos a filmar a rua naquele estado em que se encontrava na altura, ou seja, completamente deserta, toda a gente em casa. As imagens são muito desoladoras, mas correspondem exatamente ao que aconteceu. E, portanto, fiz um filme um bocadinho menos comprido que o Caderno do Confinamento e que se chama Cinema Pobre, porque, de alguma forma, também é um filme em que me apetece dizer às pessoas que, mesmo quando estamos fechados em casa, mesmo quando não há nada, mesmo quando até os vizinhos estão na incapacidade de nos ajudar, nós podemos continuar a fazer cinema ou outra coisa qualquer que seja importante para nós. Não há poder, não há dinheiro, não há opção, a não ser mesmo a polícia e a prisão que nos impeça de fazer o nosso trabalho, quando esse trabalho é um trabalho que nós achamos urgente, importante ou simplesmente útil num determinado momento para que as coisas não se destruam completamente, neste caso, à questão das relações de vizinhança. Pronto, e no fim, se vocês estiverem cá virados, espero que estejam, vamos falar um bocadinho. Achada na rádio. O prazer da escuta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A casa da achada no 12º ano. Na segunda-feira, 4 de outubro, há a Teoria da Arte, a Paleta Pergunta e o Mundo Responde, desta vez com Aline Frazão. São perguntas da Paleta e o Mundo, um ensaio sobre arte e sociedade de Mário Dionísio, a que gente de diferentes áreas, interesses, idades e meios tenta responder. Segunda-feira, às 18h30. Às 21h30 há, como sempre na Casa da Achada, cinema, projeção de Vertigo, A Mulher que Viveu Duas Vezes, um filme de Alfred Hitchcock, de 1959, e é a primeira sessão do ciclo novo chamado A Cor no Cinema. A Casa da Achada no 12º ano.

com três palavrinhas apenas. Hoje voltamos a ter mais contribuições na rubrica com três palavrinhas apenas. Este desafio, que começou por ser semanal e passou depois a ser quinzenal, tem mantido sempre uma participação regular. Mas aqui a malta dos bastidores fica sempre contente quando há mais respostas e quando respondem novas pessoas. Há 15 dias atrás, três palavras saltaram de um poema e lançámos o desafio: escrever um pequeno texto ou gravar um pequeno áudio com essas três palavras. As palavras eram máquina, pedra e buraco. Vamos ouvir agora as sete respostas que nos enviaram pela seguinte ordem de autores: Cláudio Moore, Adão Contreiras, Lena Bragança Gil, Clara Buleu, Ana Queijo, Regina Guimarães e Antonino Solmer. Aquela imagem desconcertou. Não estava à espera dela. Afinal, como poderia ele pensar nisso? É tão vago, nunca tinha sido ensinado na escola. Mas aquela imagem, como dizia, impressionou. Ela ali, junto ao rio, naquele morro, lavando as pernas, cheias de varizes, algumas veias azuis, salientes, lavando os calcanhares, os dedos dos pés, raspando com sabão, pedra-pomes, tirando o suro, o sarro. Enfim, aquela imagem impressionou e pensou, afinal de contas, esta imagem encontrou o espírito do tempo. É como se esta imagem, esta mulher, esta lavadeira do rio, da zona ribeirinha do rio, da cidade, da parte mais pobre do morro, esta imagem impressionou. Ia contra a máquina do tempo. Era como se a máquina do tempo não tivesse ali valor, regredisse, ou não quisesse avançar, porque esta imagem ia desaparecer. E ele sabia que seria a última vez que veria esta beleza, esta naturalidade, esta humanidade de uma pessoa anónima neste mundo, lavando-se no rio, porque em casa dela, no morro, junto ao rio, a parte pobre da cidade, não tinha casa de banho, não tinha uma banheira, não tinha nem sequer um polibã, quanto menos um vidé, um lavatório. E então a senhora tinha que se lavar no rio, tinha que raspar, tirar a sujidade à frente da gente, à minha frente. Eu, um construtor a seguir um projeto de um arquiteto para demolir um bairro, e nem sequer eles quiseram saber dos buracos onde estas pessoas viviam, que agora para onde vão eles viver? Vão sair daqui e virão para onde? Para onde irá esta lavadeira? Esta senhora que se lava em público e que os meus olhos me chocam e que nunca mais a vou ver, para que buraco irá ela viver? Será a casa de pedra? Será um bairro camarário? A minha vontade é rasgar o projeto, ir chegar à beira dela e dizer-lhe: anda comigo. Todo o mundo é um buraco da vida sepultando-a morta. Nasço, visto um casaco, chego cá e bato à porta. Ao nascer somos perfeitos, é um mundo como uma laranja. Em pequenos não há defeitos, já crescidos, tudo é canja. Nos traços de mesura infindos, no verde escuro da razão, gritam castelos desavindos, construindo nossa mansão. Canto a saudade de pedra, na voz de um aço invulgar, saudade que em tudo medra, deixando meus olhos a chorar. Canto, canto num longe aberto, sulcos na memória sem fim, perdida saudade no deserto, onde morre a saudade em mim. Saudade de quê? Pergunto, pois, se o passado jamais virá. Recordo então e depois pequenas vozes vindas de lá. Vozes como algodão macio, roçando os buracos da vida, dos rostos presos por um fio no escuro da saudade ardida. Rostos de um verde limão, doces de ver e ouvir, com olhos que rindo vão já dos beijos que hão de vir. Do jogo que a neve traz, no pesar de altos rodopios. A máquina não traz paz? Ousa a pedra seus desafios. Máquina de coração leve, andorinha em voo rasante, abre buracos em qualquer verve da saudade em sua fonte. Nos vastos impérios da vaidade, nascidos sóis errantes, esconde-se na verdade a verdade, dançando em salões galantes. Buracos desta natureza, mais duros que a pedra mole, é como sentir tibieza na grandeza do nosso sol. É um tremendo arrepio, no fio do olhar agudo, nascer e viver com brio e, por fim, acabar tudo. Não há máquina descomunal que forje vida nova. Leva ao buraco funeral, fica a pedra sobre a cova. Um querido animal assim, tão perfeito e sem razão, é como merda em jardim, ladrando na contramão. Noite e dia, a máquina trabalhava sem nem um minuto de descanso. Tchac, tchac, tchac, tchac, tchac, tchac, tchac, tchac, tchac. Toda aquela engrenagem bem oleada movia-se em perfeita sintonia entre si, numa cadência sincopada. Do outro lado do terreiro da oficina onde estava a máquina, vivia um gaiato numa barraca, que de tão pobre que era, brincava com as pedras que encontrava no chão, que usava como entretenimento a fazer pontaria a um alvo imaginário, fazendo das pedras potentes projéteis. E um dia, sem dar por isso, lança uma pedra com tanta força e pontaria que esta passa certeira pela janela aberta da oficina, acabando a sua viagem entalada entre duas rodas dentadas do mecanismo da grande máquina. Tum, tcha, tum, tum, tum. Ups! Desengonçada e sem governo, a máquina solta-se do seu sítio de permanência habitual e, de salto em salto, vai cair no buraco destapado do lado de fora dos grandes portões de zinco. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um buraco na rocha, é o povo sozinho, vem a máquina a bravá-la, é o progresso a chegar. É promessa de vida, é a gente a cantar. Para, para! Não é nada disso! Esta canção só tem o verbo ser. Ai, és mesmo uma aldrabona. Não há rocha, nem vala, nem povo. e a Peroba e Matita Pereira. Oh! É a imaginação? Para que é que serve? Fui andando pelo relvado sem ver bem onde punha os pés. Era de noite e só a lua iluminava o jardim. Caí no buraco que sabe-se lá porquê algum jardineiro deixara aberto à mercê dos menos atentos como eu. Quando finalmente consegui escapulir-me dali, sentei-me numa pedra para me recompor. Mas logo se ouviu a máquina da rega a disparar e tive que correr para não levar um banho, que atribulado passeio noturno. As máquinas não comem, as pedras não comem, os buracos comem. As máquinas não falam, as pedras não falam, os buracos falam. As máquinas não choram, as pedras não choram, os buracos choram. Ora agora, depois de termos ouvido as respostas a este desafio, vamos ouvir o texto de onde saltaram as três palavras máquina, pedra e buraco. É um poema de Mariana Varela, Imagem e Parte, e vamos ouvi-lo lido por ela própria. Imagem e Partes. Você me diz, imagem, eu tropeço no sol, verdadeira miragem. Você me diz, máquina, eu rejeito e com o tempo planto maracujás e larvas. Você me diz, pedra, eu revolvo o âmago, cato a pedra e quero quebrar a máquina. Você me diz pássaro e lamenta o canto agudo de um rio esquecido na Amazônia. Cavo um buraco em cada palavra que me dizes, buscando tirar delas seu sangue fato. Mas fracasso. Caio de novo no papel em branco. Imagem, máquina, pedra, pássaro. Lembro de cada coisa sua infinita dor e parto. Com três palavrinhas apenas. O próximo desafio é fazer um pequeno áudio ou texto com as palavras utopia, cantautor, gato. Já sabem, os textos ou áudios devem ser pequeninos e podem enviá-los para o e-mail centromariodionisio@gmail.com. Até ao dia 11 de outubro. Iremos ouvir os áudios e textos que nos chegarem no programa Achada na Rádio de 15 de outubro, que será um Achada na Rádio especial aniversário. Relembrando, devem enviar os vossos áudios ou textos para o e-mail centromariodionisio@gmail.com até dia 11 de outubro. E as três palavrinhas são utopia, cantautor e gato. Com três palavrinhas apenas... Desafio criativo! Bora lá! Thank you. todos. Muito bom dia. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Boa tarde. Alguém sabe o que se passa na Achada? A Casa da Achada iniciou em setembro um novo ciclo a partir de A Paleta e o Mundo, chamado A Paleta Pergunta e o Mundo Responde. Desde o início da Casa da Achada, e vai fazer 12 anos, que fazemos semanalmente, todas as segundas-feiras, leituras coletivas de A Paleta e o Mundo, com projeção de imagens. Para além da leitura do grande ensaio de Mário Dionísio sobre arte e sociedade, já nos aventurámos por muitos outros textos referidos ou sugeridos pela Paleta. Nas leituras anteriores, encontramos muitas perguntas a que o autor tenta responder numa longa conversa com os seus leitores. São questões não só relacionadas com a pintura, mas com assuntos sociais e políticos, com ciência, economia, história das ideias, problemas de recessão, sobre literatura, arquitetura, fotografia, etc. O que têm a dizer artistas, estudiosos ou simplesmente gente curiosa e interessada por estes assuntos hoje? Que questões mais os assaltam nos tempos que correm? Que perguntas da Paleta e o Mundo exigem novas respostas para a sociedade e as artes do mundo atual? Partindo daqui, pensámos que seria interessante desafiar gente do mundo de hoje a vir responder a uma ou mais destas perguntas de forma livre, com algumas imagens, reflexões, novas interrogações ou outros textos. Tivemos já duas sessões em setembro com João Dias e José Smith Vargas e teremos no próximo dia 20 de setembro Célia Correia Loureiro, que responde à pergunta: acaso alguma descoberta ou alguma revolução poderia fazer o homem regressar aos bons tempos da Idade Média e do Renascimento? Aqui vai também um pequeno excerto da última sessão com José Smith Vargas, que tentou responder à pergunta: como admitir então que o convívio com a arte não seja sempre fácil? Perguntas difíceis que têm dado apresentações muito estimulantes. O cidadão artista, um pouco um paralelo com o cidadão jornalista. Uma abertura da criatividade e também esta saturação de cultura. Toda a gente se torna um produtor de cultura. De certa forma, o sonho de pessoas como o Joseph Beuys, que toda a gente pode ser artista. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Tu usas a expressão eterno setembro da arte, usada pelos primeiros utilizadores das redes da internet nos Estados Unidos. Quando passou de ser unicamente em setembro que novas tranches de utilizadores inundavam a rede, passando a ser uma constante, uma explosão de utilizadores novos todos de cada vez. O que poderia ser vagamente ser considerado cultura de nicho, teve outra explosão com o Covid. A minha pergunta é: que efeito isso teve na cultura da internet e que efeito isso teve no mundo da arte? A expressão eterno setembro, usada para a internet nos anos 90, tem a ver com acesso. Acesso à tecnologia. E através disso, um acesso potencial à produção e distribuição de conteúdo. Mas talvez mais importante, acesso à comunidade de pares de artistas. Acesso a comunidades de pares de criadores. Este ponto é muito importante. Não só é importante produzir conteúdo, como é importante participar em comunidades de criadores e ver no dia-a-dia o que outras pessoas estão a fazer pelo mundo fora, que é uma coisa nova na nossa cultura. Nós sempre tivemos cultura de amadores, cultura fora do mundo da arte ou do mundo da música, etc. Mas estas coisas não eram tão visíveis a maior parte das vezes. Foi isso que mudou de uma maneira fundamental. E isto é um processo que começou nos anos 90, mas que ainda está a decorrer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. A Casa da Achada no 12º ano. Aproveitando o feriado da República, a Casa da Achada estende o seu aniversário até terça-feira, 5 de outubro. Logo de manhã, às 11h30, encontramo-nos para um passeio pelas ruas vizinhas em torno de Mário Dionísio. O passeio será feito por Euprémio Scarpa e terá um percurso circular, tendo como ponto de chegada novamente a Casa da Achada. Às 15h30 é a nossa última lição, aprender a libertar, uma mesa redonda com gente ligada à educação para responder a duas perguntas difíceis. Pode-se educar para a emancipação? Pode-se aprender a liberdade? Esta conversa será no dia 5 de outubro, às 15h30. No fim do dia, sorteamos uma taluda d'arte. A Casa da Achada, no 12º ano. O que aconteceu hoje? Dia 17 de setembro de 1991. Morre o músico Rob Tyner. Nascido Robert Derminer em 1944, Rob Tyner foi vocalista dos MC5, uma das bandas mais seminais do rock, uma das primeiras a fundir a agressividade musical proto-punk com o empenho político. O seu nome artístico foi adotado em tributo ao pianista de jazz McCoy Tyner. Rob Tyner era um grande apaixonado de jazz. Entrou nos MC5 em 1964, quando ainda era uma college band, mas com os anos o grupo decidiu experimentar novos sons, passando a usar feedback e distorção nas guitarras. Com essa formação, os MC5, fez vários concertos. O sucesso desses concertos barulhentos chamou a atenção de John Sinclair, o fundador do movimento White Panther. E a partir daí, as suas músicas tornaram-se a banda sonora dos movimentos de contestação que começavam a surgir nos Estados Unidos, contra a guerra do Vietnã e as discriminações raciais. O empenho revolucionário de Tyner & Company teve o seu ápice com a participação dos MC5 na Convenção Democrática de 1968, famosa pelo grande clima de contestação e violência. A atuação de Rob Tyner e dos MC5, que lembramos foi o único grupo a aceitar o convite em tocar naquele delírio, foi imortalizada nas páginas do livro Miami e o Cerco de Chicago, do escritor jornalista Norman Mailer. Depois de assistir à brutal atuação dos MC5, Norman Mailer escrevia: será que os chifres dos hunos alguma vez tiveram barulho para comparar? O grupo conseguiu um contrato com a Elektra. Em 1969 saiu a sua obra-prima, Kick Up the Jams, gravado ao vivo. Os MC5 começaram a ter sérios problemas com a censura. Tornava-se comum ter as suas apresentações e concertos interrompidas pela polícia. E apresentar a música Kick Out the Jams, Motherfuckers, claramente não ajudava. Rob Tyner gravou mais dois discos com o grupo, menos violentos, mas que não tiveram nenhum sucesso. O fervor político arrefeceu. Em 1971, Rob Tyner deixou o grupo para começar uma carreira solista e em outras bandas. Mas o seu nome irá ficar para sempre ligado aos MC5. Morreu no dia 17 de setembro de 1991, de paragem cardíaca. Tinha 46 anos. I know how you're gonna drive my car. the sweat in the matches all, but what a feeling. It's the sound that abounds and rebounds and rebounds off the ceiling. You gotta have it, baby, you can't do without them. When you get the feeling, you gotta sign them all. Put that mic in my hand and let me kick out the jam. Yeah, kick out the jam. O Achada na Rádio de hoje fica por aqui. Daqui a 15 dias não haverá Achada na Rádio, como costume, pois estamos em pleno aniversário da Casa da Achada, onde esperamos encontrar-vos ao vivo e a cores. O próximo programa Achada na Rádio será no dia 15 de outubro. Até lá! Passageiro clandestino. Diário de Mário Dionísio. Receitas achadas. Hoje, verme de receitas. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio.